Na tarde de domingo, por volta de 14 horas, policiais militares foram acionados pelo telefone de emergência 190, dando conta de que uma mulher que passava por uma trilha que leva a um açude na Vila Miranda, no final da rua Humberto Machado, teria visto o corpo de um homem sem vida. No local, os militares localizaram o cadáver, que apresentava sinais de ter sido morto a golpes de faca e de pauladas, sendo então isolada a águia até a chegada de policiais da Delegacia de Homicídios, Polícia Científica e Instituto Médico Legal. A perita criminal constatou que a morte do homem teria sido provocada por 17 perfurações de arma branca, sendo 12 no tórax, 4 nas costas e 1 no pescoço, além de sinais de espancamento com pedaços de madeira. Nas imediações do cadáver foi localizado o que parece ser uma faca de cozinha, possivelmente usada no crime, mas sem certeza absoluta pela perita, que encaminhou o material para exames minuciosos. Durante a perícia criminal, o corpo apresentava rigidez cadavérica, o que indica que o crime ocorreu durante a noite, segundo a especialista do Instituto de Criminalística do Paraná. Depois de periciado, o corpo foi encaminhado e deverá passar por exames de necropsia, ficando à disposição para reconhecimento e sepultamento por familiares. Apenas uma tatuagem no braço esquerdo pode auxiliar na identificação, tendo em vista que nenhum sinal característico foi localizado que auxiliasse nesta identificação. Sabotagem era a palavra escrita de forma bastante rudimentar no antebraço esquerdo da vítima. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.